da Zona Leste de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, Saio rimando, colocando no papel. Decidi que ia falar do meu lugar, São Miguel. Bairro antigo, da falada Zona Leste, onde o som das ruas é o que prevalece. Praça Padre Aleixo, eu cansei de curtir, pois na Friday, dia de quarta, movimento é isso aí. Vila Rosária, então prossegue, você está envolvido, é movimento rap. Cidade Nova, os mano rasta, o som do gueto, é o som da massa. Lá no Xinguixe, os skatistas fazem manobras, coisa de artista. São Miguel do lado oeste, então pode chegar. Aonde eu nasci, aonde vou ficar? Vou ficar, vou rimar, os meus manos vão colar. Fusão do rap, nunca esquece, é São Miguel lá do leste. Eu vou ficar com os manos que o som vai rolar. É equipe Art Show, ali na Vila Curuçá. Eu vou subindo a Flamengo, é o Jardim Robru. Um salve a rapaziada, está tudo azul. Não te arrume então, pra não ficar pequeno. Seja mano de paz, pra não sair correndo. Tem muito mais, nosso rolê é uma caminhada. Espere para ver, você não viu, foi nada. São Miguel do lado leste, então pode chegar. Aonde eu nasci, aonde vou ficar? Vou ficar, vou rimar, os meus manos vão colar. Fusão do rap, nunca esquece, é São Miguel lá do leste. Jardim Célia, Teovina, como o mundo é pequeno. Já estou em outra quebrada, é o Jardim Moreno. CDHU, parada 15, a Progresso está ali. Atravessou a pontezinha, ABS é logo ali. Rua Cotinga, eu posso continuar. Fique a Pampa agora, é Vila Nova, Curuçá. O som das ruas, agita o sabadão. Os manos são sangue bom, é nós da fita, irmão. Eu continuo meu rolê, eu já passei para o papel. Bem-vinda Zona Leste, bem-vinda São Miguel. São Miguel do lado leste, então pode chegar. Aonde eu nasci, aonde vou ficar? Vou ficar, vou rimar, os meus manos vão colar. Fusão do rap, nunca esquece, é São Miguel lá do leste. Jardim Gianetti, eu não esqueci de você. Eu mando salve também para o Jardim dos IPs. Os manos são lado a lado, pois o rap é compromisso. DJ Clayton, Manu, banca do Muquivo. Skatista, grafiteiros, a todos envolvidos. Vila Mara, Guarulhos, no intuito. Manga Corró fazendo som pro Cangaíba. Curti, no Costa Norte, nossos manos. Tribunal, MC, fazendo tudo onde a rima. O rap é uma trilha, as rádios comunitárias fazem parte da família. Cada um com seu cada, cumprindo seu papel. No rolê pela quebrada, em meu lugar São Miguel. Mas São Miguel do lado leste, então pode chegar. Aonde eu nasci, aonde vou ficar? Vou ficar, vou rimar, os meus manos vão colar. Fusão do rap, nunca esquece, é São Miguel lá do leste. São Miguel do lado leste, então pode chegar. Aonde eu nasci, aonde vou ficar? Vou ficar, vou rimar, os meus manos vão colar. Fusão do rap, nunca esquece, é São Miguel lá do leste. São Miguel lá do leste, hey! São Miguel lá do leste, hey! São Miguel lá do leste, hey! É Vila Nova, Curuçá. São Miguel lá do leste, hey! É o Jardim dos IP. São Miguel lá do leste, hey! São Miguel lá do leste, hey! São Miguel lá do leste, é Vila Nova, Curuçá. São Miguel lá do leste, então pode acreditar. Pode acreditar, chego devagar. Periferia, periferia.